É um jardim, um coreto, a música e a saudade. E atualizando a nossa correspondência, graças ao senhor Dr. José Frederico Cocururi, que nos envia mais uma remessa de joias raras da música do passado, estamos colocando as nossas cartas em dia. E graças ao promotor de justiça que reside em Campinas e que já militou em Pirassununga e Araraquara, estas músicas maravilhosas rodadas na audição de hoje para os nossos ouvintes. Nós vamos atender o Oswaldo Mota. Ô, Motinha, que satisfação imensa, quanto tempo! O Oswaldo Mota, ele é cabeleireiro aqui em São Carlos, pessoa também que tem um grande círculo de amizades e tem excelente e bom gosto. Ele é musicista, é gaiteiro e sabe das coisas em música e também em cabelos. Oswaldo Mota, popular Motinha. Aracy de Almeida, a dama do encantado, desfila e canta o seu grande sucesso do Jota Gonçalves, Não, Não Quero Mais. Na pedida ainda, conjunto vocal Quatro Ases e um Coringa, do Luiz Gonzaga, a composição que tem como título Baião. Tudo isto para Oswaldo Mota, que reside aqui em São Carlos, mais conhecido por Motinha, que ainda quer ouvir, em adaptação do Oswaldo Santiago, arranjo do maestro Gaó, Del, o ditador de sucessos, em A Vida Cor-de-Rosa. Thank you. eu já dancei balanceio, chamego, samba e xerém. Mas no baião tem um quê? E as outras danças não tem. Pois quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Pois que baião, baião, pois que baião, baião, pois que baião, baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá e junta o meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar no baião. Eu já dancei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda a convicção que eu sou louco pelo Pará. Sendo alegre assim, meu Você está conosco ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP da cidade de São Carlos, Rádio USP de São Paulo e agora a nossa mais nova emissora da rede, as boas-vindas e vida muito longa para a Rádio USP de Ribeirão Preto que opera em 107,9. Bom dia, Ribeirão Preto, e que esta cidade aprenda a amanhecer ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música, vamos sim. Vamos atender ao senhor Antlonik Avelizian. Ele reside na Vila Piauí, em São Paulo, Supercap. Ele gostaria de ouvir nesta manhã, com o saudoso intérprete Gilberto Alves, arranjo do Pachequinho, em adaptação do A Mesquita, Charmaine. Para ele, senhor Antlonik Avelizian, nosso gentil ouvinte residente à Vila Piauí, em São Paulo, o rei da valsa Carlos Galhardo conosco, desfilando garbosamente em nossa passarela, defendendo do Capiba, ele que é pernambucano, saudoso Capiba, Casinha Pequenina em arranjo, Zacarias. Jamais poderei esquecer-te, Charmaine, ó Charmaine, buscando em ti mais um flerte, sem ti o amor perene, porque sou sincero, imagino que um dia voltarás e então rogarei com fervor ao divino que não nos separe jamais. Jamais poderei esquecer-te, Charmaine, ó Charmaine, buscando em ti mais um flerte, sem ti o amor perene. Porque sou sincero, imagino que um dia voltarás e então rogarei com fervor ao divino que não nos separe jamais. Na porta de uma ingrata. E quando... quantas vezes ela sorria pra mim, eu então cantava assim. E quantas vezes ela sorria pra mim, eu então cantava assim. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu, oh. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Vinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Não tinha coqueiro ao lado, não, tinha um cara manchão. Não tinha coqueiro ao lado, não, tinha um cara manchão. Onde ela alta madrugada estava, quando eu baixinho cantava. Onde ela alta madrugada estava, quando eu baixinho cantava. Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Juninho, vamos agora para o intervalo e na volta, Marlene com os cariocas, Orlando Correia e novamente ela, Marlene.